ambitious auto. Hop, hop, daquele jeito. Estilo bicho solto, aqui é só os loucos. Estilo bicho solto, aqui é só os loucos. Família função dos loucos, família função dos loucos. Louco número 1, L.U. fundão da Sul. É nós nativa ladrão, um salve pros parceiros. Aqui tamo firmão, 100% interior. Seja onde for, tenho fé no meu senhor. Assim vou que vou, mandando meu recado. É os loucos invadindo a cena e tomando de assalto. Mãos ao alto, mãos ao alto. Que nós estamos de volta pela fé e pela glória, pela vontade de vencer. Ninguém vai nos deter, guerreiros combatentes, firme e persistentes. O louco da família que não se rende, mantém meus pés no chão. Jesus é a salvação, blefe no rap não. É só os loucos ladrão, é só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão. O destino foi louco com nós, igual nós com ele. Juntando aliados e assim, fusão de poderes. Função que funciona, função que pressiona. São tantos motivos, são vários motivos que conta. São manos que fazem, são manos que trazem pro bem. Felicidade, humildade, porém. Que ele corra atrás, que ele corra atrás. Só do que pode, louco, do que te deixa mais forte. Rebelde não dá trégua e vai que vai, sente o som. Revolução sonora pras irmãs e pros irmãos. Ligos louco, liga, ligos louco. Loucura total, total, chapando seu grupo. União sempre foi nosso objetivo. Lutar, lutando igual, sempre aos loucos permitindo. Que mostre a ponte, que a fonte da igualdade tá com nós. Ideologia própria loucamente nos constrói. Porque de louco pra louco é loucura. Respeito não dá de caráter aprendido nas ruas. Mas vai que vai, é mais, sempre atrás do que da paz. Que toquem as trombetas, que marchem os soldados. Que não verão as tretas, se fortes aliados. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão, função dos loucos. É só os loucos ladrão. Dá toda a saúde que eu preciso em todos os centros de força. Em todos os centros de força do seu corpo. Eu vou dizer a verdade, isso vem. Centros de força do seu corpo. Eu vou dizer a verdade, isso vem do planeta Marte. O louco segue a sina de outro louco. E assim vai que vai, um louco atrás do outro. O louco segue a sina de outro louco. E assim vai que vai, um louco atrás do outro. O louco segue a sina de outro louco. E assim vai que vai, um louco atrás do outro. O louco segue a sina de outro louco. E assim vai que vai, um louco atrás do outro. O louco segue a sina de outro louco. E assim vai que vai, um louco atrás do outro. O louco segue a sina de outro louco. E assim vai que vai, um louco atrás do outro. O louco segue a sina de outro louco. E assim vai que vai, um louco atrás do outro. A função dos loucos é nós mesmo vagabundo. Daquele jeito, porque ele atua sobre um chakra seu. Daquele jeito que vai... MC Gusta de Jeremy, mano. Muito amor, muito respeito. Muito amor, muito respeito. É só os loucos, é só os loucos. É só os loucos. Vou dizer a verdade, isso vem do planeta Marte. Eu vou dizer a verdade, isso vem do planeta Marte. Planeta Marte, lá todos. Planeta Marte, lá. Eu vou dizer a verdade, isso veio do planeta Marte. Lá todos os habitantes usam esse sistema.